074, chame torre 198, decimal 6. 4, barão 2, 2. Só frente. Vai de seu retorno, 197, 14. Seria 0010, deve ter sido feita a DLA. Nós já pesquisamos aqui no sistema, não encontramos. Vamos entrar em contato com o Centro Recife. Tá ok, eu vou também entrar em contato com a empresa aqui. Foi Salvador, 074, e de acordo com a empresa foi feito ali a 930 Zulu. Golf, Golf, Juliette. Temos 074, foi feito DLA para 1:30 Zulu. Gente, vamos entrar em contato com o Centro Recife, aguarde. Ok. 18:6, obrigado, tchau, até daqui a pouco. É. Notar 14, 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, gol no 714. Na escuta da torre. Agora, senhor, na sua escuta. Passou externo, baixando travado. Sente livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus, com 1-0-9, altímetro 1-0-3. Ajustado 1-0-3, autorizado pouso, pista 1-0, tá? 3-2-6. Torre 1-8, decimal 6. Torre 18-6, 714, da Gol, obrigado, pessoal. Alfa 3226, solo os 48, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Direita, Alfa, repartente da Juliette, 3226. Boa noite, é o Gol 1714, final do 10, baixa pra lá. Boa noite, Gol 1714, livre pouso na 10, vento 1110 graus com 11 nas, altímetro no 0 no 3. E 13, na pista 10, autorizado pouso, Gol 1714. Boa noite, essa identificação, chegada a ponto, desse mantém o 3226, tá na Juliette. Sente manter a posição, aguardando a liberação do seu portão. Mantém aguardando, tá? 3226. Uno 714, solo ao 51, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3, chamar ingresso Pátio Principal. Alfa Kilo Pátio 3, chamará para o Principal. O 74 na escuta. Liga. O centro também não possui o seu plano, está verificando, estamos aguardando o retorno. Aprende Salvador, boa noite. Passou 4062, passou 210 para 10. Azul 4062 aciona identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o nível de voo 050, direto ITAP. Zero, direto ITAP, libera as opções de velocidade, Azul 4062. Está liberado. Liberado, grato, Azul 4062, direto ITAP. 174 na escuta? Chega. Ok, o centro informa que a DLA chegou quando o plano já estava vencido, então terá que ser feito um novo plano. Poderia entrar em contato com a empresa? Ok. 714, táxi via pátio 3, pátio principal, portão número 5. Portão 5, gol no 714. Chegada da Mário, desse mantém 060. Chegada da Mário, desse 060, no 606. 3226, informo que a aeronave que saiu no seu portão já iniciou o pushback, assim que sair no táxi será autorizado para seguir. Ciência, 3226, tá aguardando. Azul 4062, após ETAP prossiga para 2000 pés, o ajuste em Salvador no 0 no 3, reporte estabilizado, segue como número 1. Após ETAP 2000 pés, no 0 no 3, no ajuste, como número 1 para pouso Azul 4062. No 606, desce e mantém o 050. É o 050, vou no 606. 3226? Diga. É, você poderia confirmar qual é a posição que a gente vai prosseguir, porque aqui visualmente não tem nenhuma aeronave iniciando pushback. Seria no portão 1, já tinha sido autorizado, mas iniciou só agora. Ah, tá visual agora, agora tá vendo que ele iniciou ali, tá ótimo, obrigado pela informação. Autorização, frequência da torre, 1-1-8, decimal 6. 1-1-8, bem, graças ao 1-1-8-0-5. Torre Salvador, boa noite, 1-1-8-0-5. Solicita autorização de tráfego, informação alta. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 1-1-8-0-5. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 1-0, saída Puka, transição Zipar. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-1-9.8, aciona 5047, coteja. Autorizado Natal no 370, saída pela Upper Zulu 1-0, saída Puka, transição Zipar. Decola da 1-0, curva esquerda, controle de saída 1-1-9.8, transponder 5047, é o voo 1-8-0-5. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Dá uma puxa acionamento, vou 1-8-0-5. Para o táxi, Xenéa 6224, BOB 101, autonomia 2 horas 16, alternando Recife. Gente, 101 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reporta pronto, no ponto espera, Xenéa 6224. A 3226, táxi via Juliette, portão 1, observando a aeronave saindo no táxi. Gente, via Juliette, portão 1, observando a aeronave, 3226. Vai reportar estabilizado, 3291. 4062, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Reportará estabilizado, 2000 pés, 1 no 0 no 3, azul 4062. Salvador 074. Prossiga. É, informação da empresa aí, o número do plano é QSL304. Pode ser, pode ser autorizado aí. Gente, vamos verificar com o centro. Salvador, boa noite. Eu sou geral 9971, 360 Guarulhos. Reduza 190 nós para o sequenciamento, vai seguir tráfego da Azul na sua posição agora de 11 horas, passando Duna, cruzando 2500 para 2000 pés, é um eco 190. Cruzando para 790, tá 3821. Estabilizado no localizador, Azul 4062. 4062, completo final, torre 1 no 8, decimal 6. Torre 186, boa noite, Azul 4062. Boa. Roger, clear to push on start, stand by for ATC clearance. Clear for start, push, Europa 3. Torre Salvador, boa noite, Azul 4062 no localizador. Boa noite, Azul 4062, é parte externa. Porta externa, Azul 4062. Iniciando a chané 62 de sal. Torre ciente. Azul 4062. Azul 4062, vento 110 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. No 0 no 3, aguarde pista livre, Azul 4062. Azul 4062, vento 110 graus com 8 nós, livre pouso na 110. Livre pouso, pistão no 0, Azul 4062. Chame 6224, decolado ao 05, chame controle 19 decima 8, bom voo. 1198, chame 6224, boa noite, obrigado. Estabilizou o contrato, reduzido no 6066. Controle. Controle Salvador, boa noite, chame 6224. Do 6224, subo 190, contato para decolar e sair da PUCA. 190, sair da PUCA, Chanel 6224. 074, pronto para a cota. Siga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Priwisk 50, saída da EL, Fleda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 1 na nave decima 8, aciona 5064, coteja. Ok, 360 autorizado, da EL, Leda Bidev, Priwisk 50, 1198 e 5064. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Tá pronto. Sente autorizado, chama para o táxi. Chama na táxi. Azul 4062, solo ao 08, livre direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, táxi na frequência, Azul 4062. Cheque o trem, livre pouso na 10, vento 100 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 10, 1013 no ajuste, tem 1381. Europa 084, ready to copy. Ready to copy, Europa 084. clear to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Book a departure, depart transition. Take off from runway 10 left turn, departure 119.8, squawk 5051, read back. Ahora partir del Fox, ya tomate y vaya por Zulu 10, then Upper Mike 873, flight plan route. Runway 10. On the left, standard item of departure, Puga, transition, Zipar, and squawk 5051, Europa 0-4. Departure frequency 19.8, clear to push on start, call ready for taxi. I call you ready for taxi, Europa 0-4, thank you. Salvador, boa noite, Gol 9606. Boa noite, Gol 9606. Salvador, boa noite, Gol 896. 896, direto ITAP, descida ao 050. Chegada a Mari. Mari, ITAP Da prevista Momo, transição trova, aguarde cópia. Momo trova, aguarda, 5397. Final de 4 milhas, Gol 9606. Crescente no 606, vento 1.00 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Entendi, aguarda. Seu 3891 no solo azul no 1, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, é parte antes da Juliette. Taxi livre via Alfa, vai reportar antes da Juliette, tá 3891. Pode confirmar a posição de parada, tá 4062? Nós não temos a posição indicada aqui, apenas pátio 3, siga o balizador. Pátio 3, siga o balizador, 4062. Dois Salvador, Gol 1714, tem que dar informação, Bravo 230 para Aracaju. Saída prevista, Puca, transição Aracaju, número 3 para cópia. Puca, Aracaju, como número 3, Gol 1714. 06, livre pouso na 10, vento 100 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 10, 1-3, Gol 9606. Rodou o Gol no 074, acionado com 84 a bordo, autonomia de 4 horas de Santana Galeão, pronto para o táxi. Confirma os dados no 074. Está com 84 a bordo, autonomia de 4 horas de Santana Galeão.